falando as mesmas coisas. A gente sempre fala bem assim, um, dois, três, aí gravando, aí todo mundo gravando, tá gravando aqui. Aí dá uma pausa e eu falo, vou fazer uma pergunta. Eu sou o RXB897. Eu sou o cara. Eu sou o B5 Delta versão 3.0. Eu sou o Robocop do Padilha. E esse daqui é o Sudencast de número 6. Sudencast! E o tema de hoje é... Círculo de Fogo é o fogo do Pacífico. Pega um copo de leite, esse podcast é específico. Sudencast é demais, é ultra. Hoje é o demais. Tema é Círculo de Fogo. E assim, como todo tema que a gente escolhe, a gente tem que ter uma sinopse pra esse tema. E assim, mesmo no dojo, mesmo no Suden, a gente tem já a tradição, né, antiga... De chegar e falar, Matheus, sinopse. Aí eu vou e falo, Matheus, sinopse. O filme fala sobre uma realidade em que monstros gigantes saem de um buraco que existe no fundo do Pacífico e vêm pra destruir o mundo. E de seres humanos que decidem criar seus próprios robôs gigantes e porradeiros pra combater esses monstros aí. Oh, Pacífico não é paz? Você tem um lugar que é pacífico, é onde é tudo bom? Aí os monstros saem de um lugar pacífico. Do Oceano Pacífico. Ah, foi um buraco pacífico, não foi? Não, coisa assim. Não, saiu do buraco do Pacífico. Ah, entendi agora. Do Oceano Pacífico é um... O Matheus, como sempre, ele usa muito bem os jogo de palavras que ele tem já no vocabulário dele pra criar essas sinopses incríveis, né? Que sempre esclarecem muito bem aos nossos, vamos dizer, audiospectadores sobre o que a gente tá falando. E vamos começar aqui já na pauta. Falando sobre Círculo de Fogo, filme aí, franquia nova criada por Guillermo del Toro, que é uma reverência que ele faz aos animes, tokusatsu e tudo que é japonês, sobre robôs gigantes, sobre monstros gigantes, e é sobre isso que o filme se trata, né? É sobre isso que o filme se trata, né? É sobre isso homenagem, que exatamente. Uma homenagem de um gordo fodão, caralho. É homenagem de monstros, né? É homenagem de monstros e robôs gigantes. É homenagem de um gordo? Nossa, esse filme é um gordo... um monstro gigante e um robô, um robô gigante, um mecha. Então, antes de tudo a gente tem que falar da relação do Guillermo del Toro com os monstros, né? Sim. Da vida, a vida do cara toda foi de fazer monstros. A vida cinematográfica dele. Exatamente. Toda. E ele nunca, só que pelo menos do que eu conheço, ele nunca tinha feito um filme de robôs e de Metal Men, né? É, e ele, na verdade, ele também é muito conhecido, né? Glorificado, digamos assim, por criar maquiagem, sempre inovar nas maquiagens que ele cria. Porque geralmente as fantasias, os personagens deles que envolvem monstro, ele cria com base na maquiagem. Exatamente. E um exemplo disso é o Labirinto do Fauno, né? Que é um dos filmes mais notáveis dele atualmente. Né? Isso. E aí o próprio Fauno, ele é maquiagem, aquilo ali é maquiagem, é muito bem feito. E o aquele o monstro. O Hellboy também. É, o Hellboy. Então ele já é conhecido por saber fazer bem os monstros. E esse Círculo de Fogo em inglês, Pacific Rim, que se alguém souber explicar aí, algum de vocês souber explicar isso aí. Diga lá, Matheus. O filme em português se chama Círculo de Fogo, mas o título original é Pacific Rim. Pacific Rim. Pacific Rim significaria basicamente uma fenda no Pacífico. Ah, então entendi. É. Entendi. Só que em português ele chama Círculo de Fogo. Porque aquela região em que da qual os monstros saem, a região que tem a fenda, no Pacífico, ela é conhecida na vida real como Círculo de Fogo, porque é de lá que eles acreditam que saiam, tipo, os terremotos e os maremotos. Existe na no vida real. Porque é um como se fosse um círculo mesmo que fica entre algumas placas tectônicas. O que já dá abertura pra gente falar de uma coisa interessante que eu gostei muito no filme. Apesar dele não ser um filme muito provido de drama, Eu gostei muito de algumas explicações que eles deram para justificar os monstros aqui na Terra. Que eles falaram bem, tem uma parte que eles falam bem assim no filme, Alexandre, que eles falam bem assim: ah, os monstros, acredita-se que eles já vieram aqui à Terra antes. E eles são racionais. Eles querem dominar planetas para viverem. Só que quando eles vieram aqui a primeira vez, a Terra ainda não estava propícia para eles habitarem aqui. E essa época foi a época dos dinossauros. Dos dinossauros. Então, isso eu achei muito massa. Então eles voltaram. Eles estão dizendo que os dinossauros são os monstros? Sim. Exatamente. Eles estão falando que os dinossauros não eram os monstros. Na primeira tentativa deles de virem aqui. Dominar a Terra. Mas eles ficaram escondidos. Aí eles voltaram lá para essa fenda no Atlântico, que é de onde eles saem. No Pacífico. E esperaram milhões de anos até eles voltarem de novo, que é o tempo que o filme se passa, 2017, 2020, não por sei. Aí, por tem aí. Aquela parte que tem aquele cientista lá, né? Que ele fala bem assim: a atmosfera, a poluição, nós praticamente temos as condições favoráveis a eles. Exatamente. É aquele negócio de usar a ficção científica para fazer uma crítica social, né? Isso é legal. Que é a função básica da ficção científica. Da ficção científica. E isso porque o filme, ele nem é uma... Ele não tem esse intuito, esse objetivo de avisar as pessoas. Ele, na verdade, isso é secundário, né? Porque o filme é isso, mesmo... Né? O objetivo é fantasiar, né? O objetivo é fantasiar e trazer aquele sonho de criança que todo mundo que brincou com bonecos tem de ver aquilo nas telas, de ver aquilo ali acontecendo de verdade, né? Exatamente. Um monstro destruindo a cidade... isso é interessante. Então, e aí a gente entra numa parte que eu acho bacana, que é na relação, depois dessa relação do Del Toro com os monstros, é o que levou ele a isso, porque o Del Toro, ele é mexicano, né? Sim. E ele absorvia muito da cultura do que era exibido na América Latina. Sim. E aí entra a relação entre a América Latina e a América do Norte, em relação a esse universo de monstros e robôs gigantes. Porque a maioria dessas coisas eram produzidas no Japão, e elas eram mais difundidas aqui na América Latina, tipo, isso. No Brasil, no Chile, inclusive, e no México. Inclusive, eu acho que por isso nós brasileiros vamos nos identificar muito com esse filme. Porque ele, como sendo um mexicano, como sendo da América Latina, ele comeu com farinha toda a cultura que a gente também comeu aqui, de animes e de tokusatsu e tal, que difundiu bem. Exatamente. E ele deixou bem claro isso, que esse filme é o filme que ele queria ver, entendeu? Como um fã dessa cultura, sabe? Como um fã, como uma pessoa que cresceu pensando: caras, imagina esses tokusatsu aqui numa tela grande, saca? Num negócio bem feito, num negócio incrível. Isso, exatamente. Imagina essa galera aqui com uma pancada de dinheiro. E também é meio que um tapa na cara das pessoas que ridicularizam o Tokusatsu, né? Porque é verdade. No começo do Tokusatsu, eles eram feitos daquelas formas, assim, tipo, aqueles efeitos precários. Porque era o que dava pra fazer na época. Por dinheiro quanto por tecnologia, né? E acabou que, e mesmo podendo fazer uma tecnologia melhor que aquela pra aqueles efeitos, eles continuaram na mesma porque aquilo se tornou uma característica. Exatamente. Dos tokusatsu. Virou a cara, né? E esse filme é nada mais do que uma versão tecnológica dos tokusatsu. Uma versão mesma coisa. Americana e milionária. Uma versão, né, ocidental e milionária dos tokusatsu. O que eu acho que deu certo, entendeu? Deu acabou muito, puta merda. Dando certo. E, assim, o filme de longe, ele traz influências desses animes, desses tokusatsu que a gente tá tão acostumado a usar, que a gente tá tão acostumado a ver. Como, por exemplo, Power Rangers, até o Black Kamen Rider. Ultraman. A diferença que eu vejo entre o Círculo de Fogo e essa cultura toda japonesa é que o Círculo de Fogo, ele já não é tão colorido. né? Ele não é aquela coisa viva. Ele, na verdade, você vê que eles estão desesperados naquele mundo do Círculo de Fogo. É uma coisa bem aplicada à realidade. É uma coisa bem aplicada à realidade. Você vê que... É porque é um tokusatsu, só que num cenário de fim do mundo, né? Porque um cenário de fim do mundo a onde tá vivendo fim do mundo, no onde fim. As pessoas são pessoas, onde elas estão desesperadas, há muito desemprego. Aí tem até aquela galera que trabalha na muralha. Na muralha por alimento, né? Você por sente alimento. Aquele clima de que eles já se acostumaram com a situação, né? Então eu acho que o legal, assim, o que mostra a diferença entre esse filme e essa cultura japonesa é isso. Você vê que não tem aquelas cores marcantes, não tem aquela coisa muito heróica, né, de você ser o super-herói colorido, da cor verde, o azul, aí todo mundo junto e chama o Megazord. Mas, apesar de que existem figuras heróicas. Na própria introdução ele já fala, né, que os caras que pilotavam esses robôs acabavam virando heróis mundiais. Isso eu acho legal. Saíam na Rolling Stones e ficavam mundialmente famosos. Fabricavam-se bonequinhos deles, né, tal. É uma forma de mostrar o heroísmo diferente, né? Tipo, você vê que tem toda aquela coisa da cultura japonesa, mas ela tá sendo tratada de forma diferente. Que combina muito com todo esse universo de heróis que a gente tá vivendo agora no cinema, né? Que são mais opacos e são mais sei lá, eles têm uns tons mais reais. Eles não são tão carismáticos, eles são mais também mais humanos, né? Pode dizer. E assim, apesar desse filme ter todo esse background e de ser de robô gigante e tal, o que todo mundo quer ver nas telas é justamente a briga, né? É a destruição, pura, né? Porradaria, efeito especial. E assim, nesse quesito eu acho que o filme ele é impecável mesmo, assim, literalmente falando. Cara, eu acho que tinha tudo que eu esperava de uma porradaria de monstros gigantes contra. Porque, comparando um pouco com Transformers, olha a polêmica. Nos três Transformers, são filmes que você vê robôs gigantes, mechas e tal, destruindo a cidade. Só que eu, particularmente, não entendia muito das lutas. O Michael Bay. Eu não entendia muito das lutas dos Transformers. O que impressionava no Transformers era a complexidade da animação. Mas ainda assim eu não entendia muita coisa, porque eles ocupavam muito espaço na tela lutando e era muito metal, assim, muito barulho, muita coisa. É muito cara, preto e cinza com sombra, assim, você não consegue identificar o que tá acontecendo. Cara, depois de um tempo eu passei a encarar o Transformers como um dubstep visual, saca? Porque na hora que chega as cenas de ação, você não entende nada, não entende. Só escuta aquele e vê as explosões, saca? Você não entende nada. Esse Círculo de Fogo já é diferente, você consegue enxergar. Uma coisa que eu achei massa, muito boa nesse filme, é que você entende a proporção dos robôs e dos gigantes. Exatamente. Então você olha assim, cara, tem momentos do filme que você olha assim pra tela do cinema e aí você fica: caraca, Deus me livre disso acontecer. Você imagina, tipo, um robô gigante na sua frente, sacou? Deus me livre de eu ver um bicho desse tamanho na minha frente, velho. Outra coisa que o Del Toro fez pra levar esse filme à perfeição foi que, assim, no Transformers, apesar de eles serem robôs gigantes, eles se moviam iguais aos robôs que se movem nos animes, sabe? Rapidão. Eles são rápidos, eles são ágeis, tipo ninjas mesmo. No Círculo de Fogo não, cara. Você vê e aí você sente o peso. Aquela primeira luta, por exemplo, o cara puxava o braço pra trás, assim, levava uns 5 segundos pra chegar na cara do monstro, saca? E fora que você consegue entender, né? Não é aquela câmera muito próxima. Ela fica de longe mostrando que... Exatamente. Mostrando pra eles qual o tamanho desses monstros, que, tipo, eles ficam no meio do mar e a água tá no joelho do monstro ou do gigante. Então você fica: caraca, olha o tamanho desses bichos. E eles dois cabem na tela porque a câmera tá longe, então você consegue entender eles, mesmo que em uma câmera lenta, assim, se batendo tal, e é legal, é emocionante. E você vê de um jeito muito... Porque eles são mais lentos, então você vê a ação de um jeito muito mais compreensível, né? Exatamente. Isso foi o que eu achei legal, né? Na verdade, isso foi o que eu acho que todo mundo achou legal. E assim, a gente tá numa época de filmes em que as cidades estão sendo destruídas, né? Avengers, é. Homem de Aço, os próprios Transformers já mais antigos. Todos eles têm que ter a destruição da cidade. Você tem que ver prédio sendo destruído e derrubado. E nesse menos eu gostei, no Avengers, cara. Né? Porque no Avengers tá rolando uma invasão alienígena. E eles vêm pra destruir. É, e desviam do prédio. Mas eles desviam do prédio. Eu não entendi aquilo até hoje. Uma coisa que eu nunca manjei muito bem de Tokusatsu é isso, né, velho? Porque, tipo assim, ninguém morre. O cara destrói um prédio, o prédio tá todo mundo lá, o prédio cai de lado assim e tá de boa. Ninguém morreu, tá tudo, todo mundo tá bem. É. Não, às vezes morreu, né? Os caras que não mostram. Igual no Superman, tanto de gente morreu naquele filme ali. É, mas no caso desse Círculo de Fogo eu achei muito legal, porque você vê realmente tudo sendo destruído. E até mesmo os heróis, que são as pessoas que controlam os robôs, eles não têm muito controle do que vai ser destruído e do que não vai, né? Inclusive por isso que no filme isso foi justificado com abrigos subterrâneos. Então toda vez que a cidade está sob ameaça de um monstro gigante, toca um alarme, todo mundo é avisado pra ir pra uns abrigos públicos ou abrigos particulares embaixo do chão e esperarem lá um monstro passar e os robôs lutarem com esse monstro. Então é justificado, entendeu? Isso é legal. Então, tipo assim, chega um monstro lá pra porrada e todo mundo vaza. É alerta vermelho, e todo mundo. Tem uns abrigos assim espalhados na cidade, tu vai pro mais perto da que tá lá de onde tu tá. E espera e reza, meu filho. Cara, que foda, porque é uma coisa que, tipo. Não é uma coisa. Tipo assim, é uma coisa esperada, né, velho? Tipo, pois cê, é. Tipo assim, você vê na televisão, real, vai ter um. Vai ter terremoto e tal, em algum lugar os caras já vai ter um ataque de monstro gigante, já, beleza. Aí já se arruma, já, vamos pro abrigo e tal. E tem mais aquela questão política, né? Você tem uma parte que mostra lá o povo reclamando, ah, abrigo só pros ricos, não sei o que, deixam os pobres na mão. É verdade, tem isso mesmo. E, cara, é uma coisa totalmente incrível, saca? Porque dá a entender que é. O filme se passa alguns anos depois do começo desses ataques, saca? É. Então já deu tempo da galera se de ter a construção desses abrigos, e se preparar. E você vê que assim, é um lugar é um mundo pós-apocalíptico onde isso tá acontecendo, mas as pessoas não deixam de viver, sacou? Por mais que todo mundo seja triste, todo mundo esteja na merda, as pessoas ainda tem que trabalhar, aí tem pessoas trabalhando em construção, aí tem gente trabalhando não sei de que, aí tem um alistamento militar que são para as pessoas se alistarem, virarem militares e poderem fazer os testes para controlar esses robôs, esses, entendeu? E você vê que é tudo bem o universo, ele foi muito bem construído pelo Guillermo del Toro e toda a equipe dele, é lógico, né? E uma coisa que ficou foda nesse filme foi a relação entre os robôs e os caçadores, né? Que são os robôs gigantes. Porque assim, tipo, ele já deixa claro no começo que um cara só não consegue controlar um robô, porque a carga de informação é muito grande. Isso eu achei legal. Então você precisa de dois pilotos que vão se conectar com o outro e com o robô através de memórias. É o seguinte, que é um acontece. Negócio que eles chamam de neuroconexão. Neural, né? Neuroconexão também. É. E a referência aos Tokusatsu. Exatamente. Só que o que eu achei legal é que. Justamente isso. Tokusatsu, geralmente você tem um ali, cada um controla o seu robô gigante, é uma parte. E aí depois todos eles se juntam e viram um Megazord maior ainda. Nesse filme, você já tem um Megazord gigantesco, só que uma pessoa não consegue controlar ele todo, por quê? Pelo que eu entendi, o seu cérebro, ele é capaz de controlar só um lado do Megazord, sacou? Você precisa de outra pessoa para do Ranger lá. Você precisa de outra pessoa pra unificar os dois cérebros através de memórias, e aí cada um controlar uma parte do robô, entendeu? Um lado. Isso eu achei muito massa, porque tem toda aquela coisa de a tecnologia ainda, o ser humano, ele não é, isso não foi feito pro ser humano, não, isso aqui é uma campeada. A tecnologia, né? A tecnologia chegou a um nível que o ser humano parou de acompanhar e precisa de outra pessoa isso eu achei muito massa. Pra se equiparar ao... Só que tem uma coisa, o filme, lógico que assim, a proposta do filme não é contar uma história. Ah, eu acho que é contar uma história assim, cara. Não, mas não é contar uma história muito tensa. Eu acho mostrar... que é não fazer um típico filminho norte-americano porque, de drama assim, e de romance. É, porque contar a história, você pode contar a história de várias formas. Você pode contar a história através de um livro, de um jogo, de qualquer que seja a forma, através de Tokusatsu. E assim, a melhor forma de contar a história de Círculo de Fogo é através de um filme pelo Guillermo del Toro, no caso, que injeta dinheiro justamente pelos efeitos especiais. E isso traz pra gente a pergunta de... Será que esse filme precisa de drama, precisa de uma profundidade na história? Porque você vê que esse universo, ele tá muito bem construído. Só que ele não é muito bem explorado, porque o que a gente vê é mais luta, é mais questão de luta, deles trabalhando pra construir um novo robô, a luz acaba, aí você tem o robô digital, você tem o robô analógico, e aí você vai mais essa tecnologia sendo desenvolvida, a destruição da cidade, e essa história, esse universo, ele não é muito bem explorado. Aí a pergunta que eu queria fazer pra vocês é: será que a gente poderia ter esse universo bem explorado? Será que numa sequência seria legal, por exemplo, a gente ter esse universo? Eu acho que sim. Eu acho que no primeiro filme, só naquele prólogo ali, ele já explicou tudo, saca? Ele já falou do que acontece, que tinha, né? os ataques, que os robôs estavam ficando... estavam seguindo o mesmo nível e estavam ficando mais fortes, né? Isso. Que os monstros também estavam ficando mais fortes. Eles vão ficando maiores, tem as escalas de tamanho, tem as escalas, né? De níveis, né? É. E aí, tipo, pela fotografia, acho que a fotografia ajuda muito também. É. Porque na fotografia tu vê que já tá tudo destruído, saca? Uhum. Tá, é um mundo sem esperança, porque a galera que sabe das coisas, que são os governos e a organização mundial lá que eles criaram, já sabe que se eles não tiverem um plano foda, o mundo vai acabar daqui a pouco. Porque tem uma sequência lá, né? Uma progressão. Uhum. E os monstros estão ficando mais fodas. E eu acho que o drama que eles abordaram aí, além da questão política, daqueles diálogos lá do Marechal com o dono lá da organização, tem os dramas também do cara que perdeu o irmão. Que Sim. o irmão morreu enquanto ainda estava conectado com ele. E da menina, né? Da menina que se conecta com ele e divide as memórias. Mas é isso que eu fico pensando. Eu acho que ele abordou, tipo, na medida ideal. Pra um primeiro filme. Sim, ele apresentou o universo muito bem, mas eu fico pensando que... Eu senti falta de alguma coisa. Eu gostei muito do filme, ele não é perfeito, mas eu senti falta de alguma coisa ainda relacionado a isso, entendeu? Eu não sei, o mundo tava acabando, mas eu não tava preocupado, entendeu? Eu tava assistindo e eu, caramba, que... Você queria ver uma parada que eu queria ter vida, ficado, né? Preocupado, entendeu? Mas é porque esse é isso filme... que eu queria. Eu queria ter ficado preocupado, eu queria ver, sei lá, nem que o drama não fosse um drama mais vazio, um drama mais geral, mostrando as pessoas, gente morrendo, um panorama, entendeu? Maior, né? Porque você não vê diretamente gente morrendo no filme. Porque, mas eu acho que sendo a levada dele meio tokusatsu, assim, mais cruzão, eu acho que... Eu acho que a proposta dele era ser mais um filme heróico do que uma ficção científica. Isso, com certeza. Então, numa ficção científica, ele te daria todo um panorama. Tipo o Robocop na abertura, saca? Uhum. Que mostra as propagandas, mostra um jornal, mostrando tudo que tá acontecendo naquele universo. E aí depois parte pra ficção científica. Nesse não, dá a entender que é um filme mais de herói do que de ficção científica. Mas eu senti um pouco de falta, não sei se foi isso, se é o que eu tava esperando do filme. Apesar de eu ter ido querendo ver as lutas e tal, eu senti um pouco de falta disso, entendeu? De ficar preocupado, de caramba, será que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir? Eu assistindo esse filme, eu sabia que ia dar tudo certo, entendeu? Uhum. E inclusive foi mais previsível do que eu pensei, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu acho que... não sei, eu acho que... Eu tava esperando muito pouco desse filme e ele me surpreendeu até. Eu gostei do que eu vi, mas eu esperava um pouco mais. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. O que eu achei legal é que, assim, o filme, ele traz referências desse universo japonês, mas tem umas sutilezas que quem assistiu os episódios, porque assim, todo mundo do mundo pode ir assistir Círculo de Fogo esperando ele trazer referência de universo japonês, ok, a gente vai lá e vai entender que ele é baseado em Tokusatsu, só quem assistiu alguns animes, algum Tokusatsu, sabe de alguns clichês dessa época, quer dizer, dessa onda desse nicho, né? É, desse nicho, vai entender algumas coisas. E, cara, um momento que eu fiquei realmente feliz assistindo o filme foi quando um monstro lá de escala 4, eles estavam lutando com o robô do cara e da japonesinha, que eu nem sei o nome deles. É o... Ixi, cara. Da Mako. É a Mako e o cara tem um nome maior estranho, cara. Não vou lembrar agora, não. Pera aí. É o... Mas e quando aquele robô analógico tava lutando com esse monstro? É a Gypsy Danger. Gypsy Danger é o nome do robô e o cara é o Rally. Isso, o robô analógico de Gypsy Danger, ele tava lutando com um monstro lá que ele era meio lagarto e tal, embaixo d'água. Só que eles foram lá pra cidade, destruir a cidade toda e tal, e esse monstro, de repente, o bicho cria asa, sacou? Ele pega o robô e leva lá pra cima e tipo... E você pensa, caraca, fudeu tudo agora. É, você pensa, caramba, agora já era. Só não, que aí, cara... Ele entrou em desespero, né? O cara, principalmente, o protagonista, ele começa a olhar os botões e aí ele... É, aí chega a Mako e fala... Cara, a gente tá perdido, a gente não tem nada. Aí a Mako chega e fala, não, tem uma coisa. Aí ela aperta o botão lá... Escrito aí... assim, espada. É, aí o bicho... Véi, aí o robô tira uma parada assim, um chicote que vira uma espada, saca? Fica durando assim. E o bicho corta o monstro no meio, velho. E numa posição... É, e tipo, faz uma muito pose... heróico aqui. Faz uma pose muito samurai, sacou? Muito japonês. E puxu, chega, fica câmera lenta assim, ó. Aí você vê o monstro cortando no meio assim, e ele caindo em câmera lenta. Tu... Caraca, e assim, que mesmo, doido, mesmo sendo uma coisa que não teria cabimento, não faria sentido no contexto do filme... Você releva porque é, tipo, uma referência muito foda. É muito doido, cara. Cara, tipo, na sessão que eu tava, tem aquela cena um pouco antes, que é uma outra luta, que ele pega um cargueiro, né? Um navio, e velho. Sai andando assim. Eu fico me perguntando se tinha gente naquele navio, velho. Exato. O galera... do lado pro outro. Tipo, e ele pega o navio e pra bater no monstro, sabe? É, isso é massa. Pega uns pedaços de ponte, né? E aí tu fica pensando, cara, dá uma espada pra esse bicho, cara. Ele batendo no monstro com espada. Cara, na hora que esse bicho tira a espada, assim, na hora que a guria aperta o botão, assim, ó, espada. Todo mundo na minha sessão pirou, velho. É muito doido. Jogaram coisa pra cima. Vocês acharam legendado ou dublado? Legendado, né? Ah, o que eu imagino dublado. Espada. No botão, pé. Mas dublado deve ser ruim, não, porque a gente assistia Tokusatsu legendado ou dublado? É verdade. Dublado, velho. Então, pra reviver, né, tinha que ter que assistir dublado também. Cara, eu fico pensando uma coisa, tipo, beleza, filme legal, filme feliz. E partindo pra outra parte aqui. Esses últimos 10 anos, talvez mais, quer dizer, desde o século 30, que a gente tem filme preto e branco com som e tal, não, com narração. No século 30 a gente não sabe ainda. Ou sai do década de 30. A gente tá com um sério problema aqui. São os constrangimentos da viagem no tempo, a gente releva. Ai, diabo. Desde da década de 30, de 1930, a gente tem filme de zumbi. E aí zumbi é uma parada que entra e sai de moda o tempo inteiro, sacou? E esses últimos anos aí, acho que desde 2000, no cinema essa foi a moda, foi a última moda. É tudo com zumbi, jogo com zumbi, The Walking Dead tá aí pra mostrar isso, quadrinho, não sei o que, zumbi, Plants vs Zombies. E cara, encheu o saco, sacou? Agora, acho que todo mundo realmente encheu o saco, não tem uma pessoa mais que chega e fala, eu quero mais zumbi, não tem mais isso. E, cara, chegou o Del Toro pra mostrar que não é mais zumbi mesmo, não. Agora é robô gigante. Vocês acham que vai ser tudo robô gigante agora, velho? Eu acho que sim e espero que sim também, porque é legal. Eu fico entre os dois, porque eu acho que essa época tá mais pra... Como assim? Você quer ver robô gigante zumbi? Não. Zumbi gigante? Se bem que... Olha aí, velho, zumbi gigante, velho. Robô zumbi gigante. Já tem uma sequência pra esse filme confirmada e espero que vão ser os híbridos, né? De zumbi com robô? Híbridos de kaijus com Jaegers. Aí sim. Então vai ser porra, um zumbi gigante, metálico, né? Não, mas pode vir que... zumbi do espaço, velho. Esses caras que... morrem com algum vírus, viram zumbi e vêm pra cá. Já era. Os kaijus. Mas eu acho que o que... A moda que tá pegando mais agora, eu acho que é coisa de herói. Herói meio super-herói mesmo, sabe? É, a gente tá com Avengers, com o que é. Super-heróis mesmo. Com Visouro, com Batman. Esses caras aí todo Batman, eu acho que talvez a gente. Eu acho que assim, a gente está na geração do zumbi, agora tá sumindo a zumbi, tá prevalecendo a de herói e agora tá nascendo a que vai vir depois, que talvez seja a de robô gigante. É, não, mas de robô gigante você já tinha mais ou menos estabelecido o Transformers. Mas Transformers. Que não trouxe aquela onda, mas com esse ciclo de fogo, que já com certeza vai ter sequência, e tá vindo aí Jurassic Park 3D. Que o povo vai assistir. É coisa gigante. É, vai ter o Godzilla, vem, cara. Tem Robocop 2015. É, então acho que vai ter um esquema Robocop? Aí. Robocop. Gigante. Não, mas. Ah. Metal Man, né? É, o Metal Man. Eu espero que sim, cara. Porque é legal. O robô gigante é uma coisa legal. É, robô. Nós matamos robôs gigantes. Eu me amarro robôs gigantes. Pois é, eu acho que essa moda não entra agora, não. Porque Transformers tentou, desde quando foi que saiu o primeiro Transformers? 2006, 2007? É por aí, Matheus. 2007, o primeiro Transformers. E desde então que os caras estão tentando criar essa adoração por robôs gigantes e não tá dando certo, né? Porque Transformers é uma piada. Caraca! Vocês, o povo desse podcast não mete palavras nunca, né, velho? Não, cara, eu me dou o direito de usar hipérbole pra falar de Transformers depois de ter assistido o lado de fogo, porque. Depois, cara, de você assistir o lado escuro lá da Dark Side of the Moon. Da lua comparado com o Círculo de Fogo, é tipo, sei lá, pega uma coisa aí que tu acha foda pra caralho. Foda pra caralho? É. Clube da Luta. Aí comparado com o pessoal da tua escola fazendo uma peça de porradaria ao ar livre. Não, cara, eu acho que é aquela coisa bem Ratatouille comparada com... Ratatouille comparado com, sei lá, velho, Como Treinar Seu Dragão. Caralho. Com Ratatouille, né? Porque é Ratatouille. É, porque Ratatouille é um rato e dragão é muito maior, entendeu? Ah, aqui, nossa, ó. Eu sou filósofo. E, cara, eu falei que eu achei o final de Círculo de Fogo muito previsível. Vou explicar por que agora, porque chegamos ao final da história. Cara, Círculo de Fogo, ele acaba exatamente igual Os Vingadores. Igual, mais invertido, né? Igual, só que levemente diferente. É, irado igual, mais diferente. Porque como é que acaba Os Vingadores? O Homem de Ferro, ele vai ter que passar por aquele buraco de minhoca. É, tá vindo um míssil, ele é uma bomba, um elemento explosivo, né? Ele leva o míssil pelo buraco, tipo, através do jetpack dele lá da armadura. Ele pega o míssil, leva através de um buraco de minhoca, destrói o planeta lá do outro lado e volta. Ele volta desmaiado, acordam ele e aí fica aquele draminha. E aí você vamos acordou. Comer shawarma. É. E cara... É exatamente isso que acontece no final do Círculo de Fogo. Eles entram num buraco de minhoca, só que no Círculo de Fogo lá do Pacífico. O próprio robô, ele tem um reator nuclear, então ele é um elemento explosivo. Aí eles deixam o reator lá, apertam um botão para eles serem extraídos do robô, saem do buraco de minhoca, a parada explode, todo mundo morre e o buraco fecha. E aí eles levantam assim no nível do mar desmaiados, aí buscam ele e eles vão comer. Aí a menina acorda e vai salvar o cara, e o cara tá tipo, ai, morri. Mas não morreu, ele fala, pare de me apertar. E aí ela dá um abracinho nele. Nossa, que coisa anime, velho. Nossa, meu Deus, que clichê, foda. É o clichê que te faz pensar, cara, que doido que esse cara tá fazendo isso, cara. É, só que é aquela coisa bem Avengers. Pô, mas isso, um pouco isso aí me lembra também, não tão super-herói, mas aquele filme, qual é o que tem os aviões, que tem os aliens invadindo a Terra? É Independence Day. Independence Day, que no fim do filme o bicho vai lá com o avião e entra na nave e explode tudo também. É verdade, é verdade. Eu acho que isso aí já é um clichê de cinema. É um clichê, mas é uma saída, né? Mas esse filme, ele se baseia nos clichês pra ser foda. É, porque assim, a melhor forma de você destruir alienígenas que vem através de algum buraco É você passando por esse buraco e, tipo, destruindo. Aí você cria aquele drama. Caramba, será que o buraco vai fechar com ele lá dentro? Será que ele vai conseguir sair? Mas você sabe que ele vai conseguir sair, que é aquela coisa que eles deixam... A gente tá esperando aí Hollywood mandar um filme que o cara não vai conseguir sair, né? É, aí sim, aí eu vou ser surpreendido. Ou então que ele vai sair morto. No Independence Day. Ele morre, né? No Independence Day? Não, né? É do Independence Day ou é do... É o Smith, ele não morre. Não, não é o Smith que volta, não. Não, é outro cara que ele entra com a caça no... Mas ele morre, acho que ele morre, acho que ele morre. É. Metal Slug 2, né, velho? Quando você também. Metal Slug 2 é exatamente isso. Pois é, mas esse filme aí, ele se apoia nos clichês, porque ele sabe que os clichês que vão te deixar pirado, sabe? Tem uma hora no filme. Porra, tem são duas homenagens, horas no né? filme, na verdade. Tem hora que o Gypsy Danger. Não, não é o Gypsy Danger, é um robô aleatório desses gigantes. Tá lutando contra um monstro no meio dos prédios, saca? E aí, e aí ele vai dar um soco no monstro e o monstro desvia, sei lá, ele erra o soco. E aí a mão dele entra no prédio, assim, ó. E aí vai rasgando as paredes como se fosse papel e tudo passa. E aí tem uma hora que a mão dele vai parando, assim. E aí tem uma mesinha que não dá metade do dedo dele, saca? E a mesinha tem aquelas bolinhas de Newton que ficam passando, assim, de um lado pro outro. E aí ele só encosta, assim, na mesinha e você escuta o tic. E aí a bolinha começa, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pra um lado e pro outro, saca? E tu pensa, cara, qual a necessidade disso? Mas, cara, que negócio foda, saca? Tem uma hora também que os bichos estão lutando no oceano, saca? No fundo do oceano, na bordinha da coisa. Eu senti falta de uma coisa, só te interrompendo aqui rapidão. Quando eles... Tem um monstro lá dentro dessa fenda, desse buraco aí, que ele é o maior de todos, ele tem tipo, a escala 5, nível 5. Eu queria ver esse bicho em pé, porque ele é gigante. Você, cara, é uma escala que é inimaginável. Porque você imagina um robô. Esse robô é... Ele é do tamanho de um prédio. Ele é do tamanho do... maior do que um prédio até, né? É, tem depende do prédio, né? É, tamanho de um prédio gigante, de um desses prédios bem grandões, arranha-céu. E aí, os monstros, eles às vezes são maiores do que esses robôs, ou mais ou menos do mesmo tamanho. E tipo, pra você ter uma ideia de proporção, o dedo... bindinho do cara, ele é muito maior do que uma pessoa, muito maior. E aí tem uma hora, esse final do filme, que é quando eles destroem lá a fenda. Uma falange dele, assim, ó, é do tamanho de um andar de um prédio. É, então, exatamente, é gigante. Aí tem uma hora lá no final do filme que um monstro sai do mar, assim, da água, e ele tem a escala 5. E ele é muito maior do que o robô, velho. É muito, só que ele não fica em pé porque é tipo embaixo d'água. Ele fica meio que nadando assim. Eu queria ver esse bicho em pé, velho. Maior do que o robô em cima da cidade, assim, destruindo tudo, saca? Caraca, eu senti falta disso. Era o Godzilla, né? Ver. Se preparando pra ir pra... Espero pra que 2014, seja o Godzilla. Né? Mas é. E aí, nessa hora, vem um outro clichê, que é o clichê do suicídio, né? Do suicídio não, do sacrifício. Que é a hora que tem dois robôs e aí eles têm que jogar, assim, a bomba lá na fenda. E aí, só que tem os dois monstros nível 4 e saiu nível 5. E aí os caras pensam, porra, fudeu, né? E aí os bichos vão e aí o cara fala, né? Não, vamos dar uma chance pros caras. Nossa história termina aqui. E eles estão, tipo, com muitas toneladas de explosivos, saca? Acopladas, assim, no robô. E aí vem um nível 4 de um lado e um nível 5 do outro. E aí eles vão pegar, assim, o robô e aí o robô se explode. E a explosão é tão escrota. E a Gypsy Danger tá esperando, saca? Pra cair na fenda. E a Gypsy Danger vai e crava a espada, assim, no chão, no mais lindo, a referência. Com um braço só, né? É, com um braço só, verdade. Referência de samurai. E aí a bomba explode. Aí... E aí, de repente, começa a passar só o vento, assim. Aí tu pensa, cara. Porra, que merda é essa? E aí tu percebe que a bomba secou o oceano, bicho. Caraca. Porque depois de um tempo, aí tu pensa, tipo, e agora, né? Aí o robô ainda tá lá e começa a cair a água de volta. E ele assim, fica, ele crava a espada, assim, no chão, pro vento passar, tipo, e o robô ficar preso. Né? Aí ele põe assim e fica lá ajoelhado, assim, é muito louco. E aí a água começa a cair de volta nas costas do bicho, aí tu pensa, caralho, a bomba secou o oceano, moleque. Ele é cheio de clichês que você fica feliz de ver, cara. Os clichês, teve uma os parte que eu achei né? legal, exagerada também, Porque ele tá lá com o monstro, saca? E tem hora que fica em câmera lenta, tu só vê o punho do robô assim, ó, acertando a cara do monstro. E o monstro faz uma careta. Eu achei isso tão engraçado. Ele faz... faz uma careta, o monstro assim, aí... Isso em câmera lenta. Aí depois volta pra velocidade normal. E tu vê o monstro passando assim. Tu, caraca, que doido. O monstro que não tem expressão nenhuma. E tem uma hora que para a câmera assim, tu só vê ele... fazendo, tu viu isso, velho? É muito massa. Pirei com isso. E cara, essa estrutura de... É bem estrutura de anime mesmo, né? Esse lance dos robôs. Uhum. Porque tu vai, aí tem um instituto em que a galera fica, né? É, a gente inclusive não pode deixar de falar que de Evangelion, né? É. Que tipo, é uma inspiração máxima que o Guillermo del Toro, acho que foi Evangelion, que o Guillermo del Toro teve. Na verdade, tem uma entrevista, acho que no MDB você acha um pedaço. Que ele declarou qual é o tipo o anime definitivo de robôs gigantes pra ele. E ele disse que é esse um dos animes que ele usou pra... Que ele usou, com certeza, é Evangelion. Ah, inspirou... Inclusive tem sabe? Cenas que você vê no filme e você lembra que são bem semelhantes às cenas da cápsula, né? É. Isso, aquela do elevador também. Do elevador, exatamente. E uma parte que eu achei massa também, assim, que é saindo mais desse universo de robô e de monstro, é a parte da briga, lá dentro do quartel lá, que uhum. eles começam a brigar, eu achei muito massa. Pois é, e aí é o que eu tava falando, sabe? Tem esse instituto, e aí é comum ter essas brigas, e aí tem cada equipe, cada um é de um país, e cada um tem as suas características próprias, e tem o seu robô que tem as características próprias também. Tem tipo, um robôzão japonês, o robô australiano é o mais rápido. Ah, o robô dos russos é o mais forte de todos. O grandalhão mais resistente. O robô dos japoneses não são dois pilotos, são três. São três, tem três e braços. O robô tem três braços. É muito louco isso, é muito doideira. E aí o robô do protagonista, que é o especial, que é nuclear, né? É. O anime que o Guillermo del Toro fala, que é o especial, que é a maior influência dele, chama Tetsujin Nijuhachi Go, que é um anime de 1963. Olha aí. Que é da infância do cara, né? E Evangelion, né? E Evangelion, que não tá aqui acreditado, mas... Eu acho que seria um pecado a gente gravar aqui e não falar Evangelion não falar pelo menos Evangelion. Três vezes. É. A palavra Evangelion, pelo menos três vezes, assim. Evangelion. Aí beleza, já falamos. E não pode terminar também sem falar de Hellboy, né? Hellboy que... Ah, o Hellboy tá lá, né? E tá lá, né? O traficante lá. Mas gente. O Hellboy é o Hellboy? Não. Não, é o Hellboy tá. O autor, o Ron Perlman. Que ele é um alívio cômico, Perlman, né? É, cara, é porque tem tem uns três alívios cômicos ali que eu... Teve um que me deixou incomodado. Que são muito, muito caricatos, né? O cientista mongol me deixou um pouco incomodado. Ele é não, muito alívio incomoda cômico. Mesmo. Você gostou, dele, velho? Não, eu fiquei incomodado pela personalidade dele. É, ele é muito... ele é muito chatão, eu tô certo. É, e, né? Não, mas isso até achei mas legal. Mas é muito porque... anime, tem isso em anime, sabe? É, você, ele é aquele cara inteligente, chato. E tem aquela hora que eles se conectam mentalmente, né? É, isso é e legal, e você cara. Vê na memória dele lá, ele sofrendo, sofrendo bullying. Sofrendo bullying, né? Isso é doido. O fruto coincidências puro bullying, você né? decide. Pois é. E esse cara, né? O Ron Perlman, que não tem como não falar dele como personagem mais caricato do filme, né? Que é tipicamente o cara do anime, que é o altão, fortão, mongol, que usa os óculos estilosos e o sapatinho de ouro, né? É, exatamente. Caraca, exatamente, cara. É muito, muito caricato, cara. Eu acho que ele e a japonesinha são os a mais a japonesinha, de todos. Cara, a criança que fez ela no passado me surpreendeu. Aquele ela é choro muito boa lá, mesmo, eu... ela é muito Caramba, boa mesmo. Achei muito legal. Mas a japonesinha adulta mesmo, ela tem muita coisa de anime. Tipo, tem uma hora que... A parte que tá ela vai tendo, lutar mesmo, tá cara. Tá tendo teste, saca? E aí ela fala, ah não, você tá... Pro protagonista, ela fala, ah, você tá de zoeira comigo, né? Porque você poderia ter acabado as lutas vários movimentos antes. É. E ela tem muita vontade de lutar com o cara pra ser a parceira dele e tal. E aí ele fala, ah, por que que você não vem lutar comigo, sabe? E ela olha assim pro marechal lá com a cara de pidona, que é muito, muito caricato. É. A hora também que ela puxa o braço assim pra clicar no botão de espada, tem é muita legal, coisa cara, ali que é... Eu acho que inclusive Tá na hora da gente dar as notas. É, com certeza, com certeza. Eu vou, nada melhor, ninguém melhor pra começar a dar as notas do filme, pro filme, do que o Alexandre. É, até porque eu não vi o filme, né? Então, o cara que não vê o filme, eu vou literalmente dar minha nota pelo que vocês disseram. E olha que eu vou dar um 9. 9? É isso aí. Vale um 9. Tem que justificar? Pode justificar. Preferência. Só se quiser, né? Justifique sua resposta. Bom, nesse caso eu não vou. Eu nunca fui fã, literalmente, de coisas de robôs gigantes. Tipo assim, tem coisas, tem histórias que o robô gigante é literalmente o assunto principal. E disso eu acho que eu só gosto de Mega XLR. Literalmente. É, porque, por exemplo, se você tem alguma. Tipo assim, você tem outros tokusatsu, que você tem um herói que tem várias brigas e tem uma parte que ele usa robô gigante. Mas o Mega XLR mesmo, ele é mais. Ele é ocidental, né? Ele não é ele um anime. É ele já. É ele mesmo já faz as ele meio pega influência é do que é japonês. É, ele já é. É, ele já é uma o sátira, fruto, né? Só que de um jeito ocidental e meio maluco, assim, né? Uhum. Com muita explosão de cidade e coisas, enfim. É. Então, mas mesmo assim, com tantas referências e tantas coisas relacionadas a esse universo de robôs gigantes e aos animes e tal, eu tenho quase certeza de que eu realmente vou gostar desse filme, que vai entrar pra minha lista dos meus filmes que eu mais gosto, assim. Então, eu pretendo assistir esse filme e reconfirmar ou não esse meu comentário, mas eu tô dando 9 pra ele. Chegou a vez do nosso querido Caio. É... A princípio eu tava com medo desse filme ser ruim, né? Porque eu tava com medo de ser uma coisa americanizada, mas depois eu fiquei aliviado ao saber as intenções do diretor, né? Mas eu procurei não pesquisar muito sobre o filme e acabei que também entrou na lista dos meus filmes preferidos. Assim, o universo é muito bem feito, muito bem planejado, ele explica as coisas do filme, apresenta os personagens de uma maneira bem dinâmica, bem fácil de você entender, que não deixa faltar nada. E eu acho que ele apresentou uma proposta, assim, ele conseguiu fazer uma coisa bem original, com coisas clichês, né? E que ele cumpriu muito bem essa proposta. Minha nota é 9.8. 9.8, caramba, é uma nota muito boa. Caraca, hein? Muito... Olha, depois dessa responsabilidade tá contigo, hein, Matheus? Então eu vou jogar essa responsabilidade toda no lixo e vou dar uns 3 tiros. Não brinco. É um filme muito bom, cara. Tem que lembrar primeiro de tudo que é um blockbuster, né? É um filme pra ganhar dinheiro. Exatamente, é o que mas eu ia falar. Não deixa de ter o lado Guillermo del Toro de o lado, sei lá, ele consegue transformar aquilo quase em uma arte, sabe? Eu acho que isso conta muito na hora de dar a nota pro filme. E não sei, eu acho que ele me apresentou basicamente tudo que eu queria ver, e ele não me apresentou o que eu não queria ver, porque eu não queria ver o robô naquela hora que ele caiu, não queria ver ele abrindo uma asa e saindo voando. E ele falou, olha cara, fica tranquilo que ele não vai abrir uma asa, não vai sair voando. Eu não tava esperando muito, eu acho que a minha sessão ajudou muito também, porque a galera tava muito animada. Eu acho que eu vou dar um 9.5 também. Acho olha que só faltou aí um pouco mais do panorama mundial, igual a gente tava conversando naquela hora. Olha lá aí, o Matheus, eu acho que eu vou ser outro contra de vocês. Eu acho que foi um dos... Considerando que foi um dos blockbusters mais divertidos que eu vi. Duas, né? Vou ser um pouco do... Nem tanto do contra, sim, porque eu vou abaixar a nota só um pouco e vou explicar o motivo. Primeiro que, assim... os méritos que o filme tem, eles são verdadeiros. Só por ele não ser um filme baseado num livro, só por ser roteiro original, não é um roteiro adaptado, eu acho que já é mérito, porque a gente tá precisando disso. Hoje em dia a gente só vê roteiro adaptado. É o tempo todo quadrinho, livro, série, reboot, entendeu? Só roteiro adaptado o tempo inteiro. E esse filme, como sendo roteiro original, ele já ganha muito peso, na minha opinião. Só que o universo todo ele é bem criado, os personagens, eu gostei dos personagens, gostei das caricaturas que foram inseridas. Só que eu realmente senti um pouco de falta do desespero, sacou? Eu queria estar desesperado enquanto assistisse aquele filme. Mas tu não sentiu o desespero? Senti um pouco, mas eu senti medo, tipo, eu fiquei com. Eu senti falta de ficar ansioso pelo mundo realmente acabar, pelo filme me surpreender no final. Mas é aí que eu acho que ele peca. Justamente por ele ser um blockbuster, que ele é previsível, entendeu? Mas eu acho que tu foi com a intenção errada, então. Não, eu fui com a intenção de ver... O filme de super-herói é sempre... Não, mas o que rola? Eu fui com a intenção de ver robôs gigantes lutando com monstros gigantes. Só que lá, no meio do filme, ele capenga um pouco, me mostrando o drama da vida da menina, que ela, pequenininha, já tava sem nada, a cidade tava destruída, inclusive o Marechal pegou ela pra criar. Aí mostra o drama da vida do cara, que ele tem um irmão que morreu. E aí, mesmo me mostrando tudo isso, já que ele me apresenta drama, eu senti falta de ficar ansioso pelo herói realmente morrer, ou por acontecer alguma coisa pior. E eu não fiquei ansioso, eu realmente sabia o que ia acontecer, inclusive tava prevendo o final. E eu acho que isso foi o que, na minha opinião, vai tirar um pouco da nota dele, eu dou 7.8. 7.8. A nota que eu dou, pô, é uma nota boa, não é nota ruim, não. É uma nota... 7.8? 7.8 é uma nota boa, porque é quase 8. Como 8 pra mim é uma nota boa. Então, é basicamente por esse motivo. O universo é muito bem construído, mas eu achei que faltou mais exploração. Você mas não você vê. Acha que em um filme dava pra ele ter conseguido acho que não explorar? Não é nem, essa explorar, questão. Porque, tipo assim, é porque gente... o filme ele apresenta algumas coisas... Vou terminar. O filme apresenta algumas coisas, mas ele não dá continuidade às coisas que ele apresentou. Por exemplo, você vê que a cidade está sendo destruída, mas você não sente... Você não fica sentido pelas pessoas que estão morrendo ali. Porque você não vê ninguém morrendo. Mas é porque não tem ninguém morrendo. Tá todo mas, mundo. Mas, cara, eu não sei. Porque ele sai destruindo tudo. E não mostra, na verdade. Mostra algumas pessoas lá. Tem uma parte que ele mostra algumas pessoas num abrigo. Essas pessoas elas estão seguras. Só que, cara, com certeza morre. A cidade está sendo destruída. É luz que tá acabando. Não mostra. Eu senti mais falta da urgência, entendeu? Da urgência do mundo acabar. Eles até falam, gente, o mundo tá acabando, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem até um contador lá do relógio, né? Que eles têm um contador pra esse tipo de coisa. Mas eu não senti em momento nenhum que o mundo ia acabar, entendeu? Justamente por esses clichês que, na minha opinião, é uma faca de dois gumes. É um clichê que é muito legal por vir dos animes e você já saber que o ato de heroísmo vai estar lá e que o herói vai se dar bem no final, vai ficar com a mocinha. Mas ao mesmo tempo ele é ruim porque ele não vai te surpreender. E eu só queria ficar um pouco mais surpreendido. Por isso que eu dou essa nota que na verdade não é ruim. O filme pra mim ele foi bom. Então tá justificado? Válido. Se tiver justificado eu tô feliz. Se não tiver eu explico de novo. Não, a gente entendeu. Vocês entenderam? Entendi. Então tá tudo certo. Esse foi o episódio sobre Círculo de Fogo. Bom. A gente robôs falou gigantes. Aqui tudo que a gente quis falar, né? E espero que vocês... Se você ouviu até o final, comenta aí a palavra... Paçoca. A palavra paçoca. Isso, comenta aí. Paçoca. Paçoca de fogo. Paçoca de fogo. Paçoca de fogo, isso. Paçoca comenta aí fogo. Paçoca de fogo. Comenta aí que... Eu sei que, tipo, eu vou comentar, sacou? Porque eu vou ouvir até o final, aí eu vou comentar lá. Mas eu queria que mais gente comentasse. Comenta também. Aí, se você... escutou até aqui, não esquece de comentar, porque a gente vai deixar só um teaser aqui de que tem uma surpresa pra galera que comentou no próximo episódio, no próximo Suddencast. Vamos falar aqui da promoção muito rápido. Lembrando que você, se você está ouvindo esse podcast no dia 26, na segunda-feira, a gente está sorteando hoje. É hoje. Que é o dia hoje. Que você está ouvindo aí. Dia 26 de agosto de 2013, um The Last of Us ou BioShock Infinite. Como é que isso funciona? Você basicamente vai participar de uma promoção que o Contos Acabados está fazendo no Facebook. Você vai curtir a página do Facebook, você vai compartilhar a foto da promoção que está lá fixada no topo. Primeiro, é post, de primeiro achar, post. Primeiro post. E vai participar do link do sorteio no sorteio.me. Que é o aplicativo de Facebook que vai sortear automaticamente todo mundo que está participando. Tem que seguir esses três passos obrigatoriamente. Fazendo isso, no dia 26, que é quando você está ouvindo agora, se você está ouvindo dia 27 já era, a não ser que a gente tenha que fazer um ressorteio, outro sorteio, né? Por ter dado alguma coisa errada, mas enfim. Aí a gente vai sortear. Quem ganhar o sorteio, a gente vai entrar em contato e você vai escolher. Olha, eu quero BioShock. Ou então, olha, eu quero The Last of Us. E a gente vai enviar pra sua casa. Grátis, então, de graça, sem pagar grátis, nada. Bonitinho. Só que tem que divulgar, tem que ajudar. A gente quer feedback, a gente quer comentário. Porque aí... Cara, não sei se é difícil de entender, mas a mais pura verdade é que os bloggers, os vloggers, os podcasters, eles são movidos a comentários. Exatamente. E a feedback. Então, isso é muito importante. É isso. Um beijo aí na bunda, no ânus. Um beijo no orifício anal. E até a beijo próxima. No seu círculo de fogo. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.